Alô, sociedade, como vai querer justiça? O teu problema é que tu pensa em educação já com preguiça. Problemas estruturais, juventude abandonada, investimento a longo prazo, ninguém dá nada. Na escola pública eu vi o que é enrolação, com pensamento que equação é educação. Na oitava professora passou uma redação, só uma redação, eu te juro, meu irmão. Depois eu entendi que era mando do patrão. Passa só isso, a gente é mais educação. Propaganda de montão, de nova instalação. No entanto, o que se aprende, pouco se aplica no mundão. Vemos uma geração se formar. No entanto, vemos jovens que nem sabem falar. Não sabem se expressar, ensino não eficaz. Decoram e esquecem as regras gramaticais. Sem exercício, não soma vocabulário. A se expressar, o aluno não é provocado. Se torna só um elemento da manada que o Estado diz que ensina e não entendem nada. O quadro político de um lugar é reflexo do povo que vota lá. Olhar pro lado, essa história é consumada na política, na rua, gente despreparada. Salvo exceções, abrir a porta da escola é fechar as portas das prisões. O dinheiro destinado à repressão teria o melhor uso investindo em educação. Lacuna educacional na sociedade, lacuna ponte entre infância e criminalidade. Governo adora as notícias judiciais. Quem votar na gente já nem pensa mais. Na escola não se aprende a interpretar o que simples textos querem comunicar. Não entender o que é dito no jornal, nem no horário eleitoral, é prejudicial. Não se reflete ideias, não se analisa a obra, e o cidadão se torna fácil massa de manobra. E é selado o resultado, política sem ética é o mandato do teu voto errado. Ensino vago exercita ociosidade, vulnerabilidade, a criminalidade. Sem estrutura é difícil recomeçar, e a gente já aprende a não se interessar. Não é coincidência o professor insatisfeito, o aluno insatisfeito, descaso que estão sujeitos. E quem oprime é fácil apontar, é o patrão. Sistema que diz pra não reprovar, pra ter bons índices, passar boa impressão. O que por outro lado gera uma deformação. E o cidadão que não sabe o seu direito assimila as bobagens que estão na televisão. Outra miséria é a falta de informação, que limita o cidadão à exclusão, confirmando a divisão, desigualdade. E o Estado democrático é só uma maquiagem. Lacuna educacional na sociedade, lacuna ponte entre infância e criminalidade. Governo adora as notícias policiais. Quem votar na gente já nem pensa mais. O quanto deforma a falta de interesse? Pão e circo funciona, que pensamento é esse? No time de futebol a gente acredita, mas a juventude, irmão, quem oportuniza? O cigarro, o álcool, nunca ignora. Sem chance na escola, tem chance no mundo das drogas. Vem da raiz esse problema. Pra ter um dominante é preciso um dominado no esquema. E se domina com falta de informação. Educação tem sua sentença no orçamento. Configura quadro social, anda de ré. Reforma educação, violência é tiro no pé. Se deputados ganham mais, tem mais regalia, a gente a maioria segue de braços cruzados. Mal informado sem saber reivindicar. Na escola o problema, o direito eu não sei interpretar. Poder público é poder concentrado. Investe no futebol pro povo ser alienado. Progresso e ordem foi dada a constatação. O problema tá na base, progresso, educação. Mantém o povo burro, calado, na sala de justiça. Justiça tende pra outro lado. Te digo, a melhor atitude a se tomar é tu te informar, despertar e lutar. Na moral, a leitura, a cultura liberta. Esquece a novela, que nela sequela é certa. Reprova quem te oprime, te aprova. Aprenda, ensine, eduque por conta própria. Professor, não vai fazer greve, te digo, amizade. O jovem vai se interessar mais na aprendizagem quando a educação tiver prioridade. E o Estado olhar pra juventude com boa vontade.